aqui. Estou sozinho no meu quarto pensando em ti. Porque meu amor, você se foi e me deixou aqui. Sofro tanto sem você, me diga onde está. Meu coração já não suporta, vou sair pra te encontrar. Chega a noite eu tô só. O sofrimento aperta a solidão e me faz lembrar. Bate frio da madrugada sem você aqui. Estou sozinho no meu quarto pensando em ti. Porque meu amor, você se foi e me deixou aqui. Sofro tanto sem você, me diga onde está. Meu coração já não suporta, vou sair pra te encontrar. Vem curtir o Príncipe Negro com a equipe Joe. Vem comigo, meu amor, vamos se apaixonar. Com Edilson e Edilson pra você dançar. No Baixo Amazonas e região. Baixo Amazonas e região. Agora é o Iber, Iber Tupinambá. Agora é o Iber, Iber Tupinambá. Agora é o Iber, Iber Tupinambá. Agora é o Iber, Iber Tupinambá. A tribo está em festa, treme terra, vamos lá. Tintinho e Toninho no Iber Tupinambá. Rebola a mulherada, rebola a macharada. O treme terra tá de volta, é o Iber na parada. DJ Thiago Pressão. Tiago Pressão!

expressão do Melody. Alô, DJ Thiago Pressão!